A manhã estava quente e ruidosa, por entre ramos e folhas o sol espalhava luz e a passarada chilreava festejando a aurora. Bem-vinda estava sentada no tronco que há muitos jazia junto à frágil estrutura de madeira que chamava de lar. De olhos humedecidos, recordou como Hermelinda identificava facilmente os melros machos, porque estes exibiam as suas plumagens negras, assoviavam belas melodias e favelavam os sacerdotes cantores às fêmeas do ribeiro que serpenteava a sarjeira. Era um grande artista, desabafou. E continuou orgulhosa, aclamando que ninguém sabia tanto de pássaros como o Hermelindo, nem os mais estudados, já lhe por aqui já passaram muitos doutores. Apontou para a encosta do monte, onde o grande carvalho projetava a sua sombra na cerca de madeira, que ela própria tinha construído para proteger a sepultura onde jazia Hermelindo Mucanga. E com lágrimas a lavarem as faces, suspirou: não tarda, estarei ao teu lado. Mas o que Bem-vinda não sabia era que a história que a trouxe a este mundo lhe iria destinar uma viagem inesperada. Passado alguns dias, Bem-vinda ficou espantada com uma carta registrada que recebeu. Quando abriu a carta, nem queria acreditar no que lá vinha. E não é o que lá vinha, era um bilhete de avião para Buenos Aires. Bem-vinda ficou muito espantada, pois era a viagem com que ela sempre sonhou e que finalmente se concretizou, pois ela já tinha perdido toda a esperança de fazer esta viagem. Dois dias depois, lá ia ela cheia de malas e toda sorridente para o aeroporto para apanhar aquele avião que ela sempre quis. Quando chegou a Buenos Aires, Bem-vinda nem queria acreditar no que via. Tudo era tão bonito. E ali estava ela, naquela cidade onde nunca pensaria estar, a cidade mais bonita que podia haver. De seguida, Bem-vinda foi para o hotel. Quando lá chegou, estava a realizar-se uma festa e aproveitou que estava a acontecer uma prova de vinhos e de estômagos. Quando aquela festa acabou, foi para o seu quarto hotel, mas encontrou uma pessoa muito importante para a vida dela, o seu antigo namorado. Bem-vinda, quando viu, nem sabia o que havia de dizer. Estava tão contente. Mas como a sua reação foi tão chocante, ela com vergonha fugiu para o seu quarto. Quando ela lá chegou, reparou que tinha um presente em cima do jacuzzi. Mas quando viu o que era, ficou desiludida, pois era um presente de boas-vindas e não o presente que ela pensava ser. Passado um tempo, quando Bem-vinda estava a arranjar-se para ir à praia, alguém lhe bateu à porta e quando ela viu quem era, ficou espantada, pois era o seu amado. Ela deixou-o entrar e ficaram a falar durante os bons minutos, até que Bem-vinda decidiu convidá-lo a ir com ela à praia, do qual ela estava destinada a ir sozinha. Já chegando, o sol escaldava. O vento estava calmo, um dia perfeito para lá estar. Passaram uma tarde inteira e já o sol se punha. Bem-vinda não queria que esse dia acabasse, pois pensava que mais para a noite pudessem ficar juntos outra vez. Uma tarde inteira deu-lhes a fome e ele sugeriu ir com ela a um restaurante bem perto da praia com uma vista magnífica. Ele quis mostrar-lhe a praia antes de irem jantar. Depois foram jantar e enquanto jantaram, tiveram a falar mais um pouco. Falaram sobre como tem passado o tempo, se estava tudo bem, etc. No final de tanto conversar, depois de comerem, decidiram ir a uma festa que ali havia perto da praia. Ficavam uns 600 metros. Ficaram lá na festa durante muito tempo, até que encontraram uns amigos da infância. Encontraram o Pedro, a Joana e a Soraya, que eram os melhores amigos quando eram mais novos. Lá falaram tanto que combinaram uma saída a uma praia de Buenos Aires, onde havia uma discoteca. No dia seguinte, lá se encontraram todos à hora marcada e no local marcado. O tempo foi passando e ficou demasiado tarde, e Bem-vinda resolveu ir para o hotel. Quando lá chegou, olhou para as suas malas e lembrou-se que no dia seguinte regressaria à sua terra natal, o que já se tinha esquecido. Entretanto, Bem-vinda abriu as suas malas e lá meteu os seus valores e a sua roupa. No dia seguinte, acordou, pegou nas suas malas e foi para o aeroporto. Quando lá chegou, encontrou os seus amigos, que lá estavam à sua espera para despedir dela. Bem-vinda ficou emocionada pela presença dos seus amigos na hora da partida e começou a chorar. Os seus amigos despediram-se e ela entrou no avião. Às 9 horas, o avião descolou para a sua terra natal. A viagem ia durar 4 horas. Às 11 horas houve um alerta de terrorismo e o avião teve de parar no aeroporto mais próximo. Com esta paragem já iriam chegar às 13 horas. Chegou ao aeroporto da sua terra natal às 14 horas, onde tinha de apanhar o autocarro até à sua cidade. Quando chegou à sua cidade, já tinha alguns dos seus familiares à sua espera. Bem-vinda foi para a casa da sua irmã Rosa Maria. Quando chegou à casa da sua irmã Rosa Maria, o seu cão Pantufas saltou para cima dela e começou a lamber-lhe a cara. Bem-vinda, depois de matar as saudades da sua irmã, foi arrumar as suas malas no seu quarto e, a seguir, foi com a irmã e com o Pantufas para um lago onde costumavam ir quando eram mais pequenas. No lago, Bem-vinda conta à irmã como foi a sua viagem em Buenos Aires. Rosa ficou com inveja, pois pelo que Bem-vinda lhe disse, Buenos Aires era uma cidade linda. A Rosa Maria ficou com tanta inveja que começaram a discutir. No fim da discussão, Rosa Maria expulsou a irmã de casa. Bem-vinda, sem ter para onde ir, teve de ficar num hotel. Esteve no hotel durante um mês, até que decidiu viajar novamente. E desta vez foi para os Estados Unidos da América, a ter com o seu irmão Joel. Quando chegou aos Estados Unidos da América, encontrou o seu irmão Joel num bar. O que não era normal, porque o seu irmão era advogado. O seu irmão Joel ficou chateado com Bem-vinda ao ver a sua irmã num bar. E começaram a discutir, até Joel se fartar e ir para casa, pensar numa forma de mandar a irmã de volta para as suas orelhas. Passado umas horas, Joel foi encontrado pendurado na janela de sua casa já sem vida. Os vizinhos viram-no pendurado na janela e chamaram a polícia de imediato. A polícia esteve no local do crime a investigar e não encontrou nenhum vestígio. Foram interrogar a Bem-vinda, os vizinhos e os amigos mais próximos de Joel. Bem-vinda disse que não sabia nada do irmão há muito tempo, mas mentira, pois foi ela que o matou. Porém, a polícia desconfiava mais dos amigos. Quando ela saiu da esquadra, quis ir embora para longe, para não ser apanhada pela polícia. Bem-vinda decidiu então partir para o Brasil, pois, se não o fizesse, iria passar o resto dos seus dias presa, visto que tinha matado Joel. Quando chegou ao seu destino, praias exóticas, areias finas e água transparente, foi diretamente para um psicólogo e confessou-lhe o que tinha feito. Como um bom psicólogo que era, aconselhou a bela rapariga a se confessar para as autoridades. Mas como Bem-vinda sabia que ela estava errada com tal homem, decidiu investigar. Descobriu que este mesmo tinha morto a sua namorada, sem querer, pois estava bêbado nessa altura. Bem-vinda contou-lhe o que tinha descoberto. O psicólogo propôs-lhe fugir os dois para uma ilha paradisíaca, pois estavam a ser investigados. Mas Bem-vinda mal sabia onde se estava a meter, chegando a descobrir que ele tinha contas offshore cheias de dinheiro no Panamá. Bem-vinda e o homem acabaram por ir ao Panamá buscar o dinheiro que ele tinha numa das contas. Com esse dinheiro foram para o Havaí. Tal homem tinha lá um amigo onde puderam ficar durante alguns dias, até voltarem para o Brasil. Chegou o dia da viagem e foram para o aeroporto. De seguida foram para o avião e viajaram para o Brasil. Quando lá chegaram, foram para um hotel de 5 estrelas, onde ficaram hospedados mais de 2 meses. Entretanto, o dinheiro começou a acabar e tiveram que ir para uma residencial. Bem-vinda foi à procura de emprego, mas nunca conseguiu nada, pois não tinha curso nenhum. Então, decidiu ligar a uma prima que vivia em França, que era rica, e pediu-lhe algum dinheiro. Então, Bem-vinda ligou à sua prima que estava em França e ela decidiu emprestar-lhe algum dinheiro, mas com a condição de lhe devolver todo. Durante isto, tudo como a prima estava em França e ele estava no Brasil. Então, combinaram fazer uma transferência bancária e, passados 2 dias, já tinham o seu dinheiro na conta dela. Como combinaram em que ela tinha que devolver o dinheiro todo, ela começou a poupar para depois ir tirar um curso, a ver se ao menos arranjava um trabalhito, para não lhe ficar a dever nenhum cêntimo. Dias depois, inscreveu-se no curso de hotelaria numa universidade, pois esta área tem muita saída no Brasil. Passadas algumas semanas, Bem-vinda foi jogar no Euromilhões, como fazia todas as sextas-feiras. Para seu espanto, ganhou o primeiro prémio, que era cerca de 75 milhões de euros. Com este dinheiro, Bem-vinda pagou o que devia à sua prima, passou a viver com melhores condições e a fazer várias viagens pelo mundo, pois sendo milionária não precisava de se preocupar com o dinheiro. Além disto, quando acabou o curso de hotelaria, tornou-se sócia de um grande hotel no Brasil e anos depois abriu o seu próprio hotel, que passou a ser um dos melhores hotéis do mundo. Com o passar do tempo, Bem-vinda, que era no fundo uma boa rapariga, educada com dedicação pelos seus humildes pais, começou a sentir remorsos e uma vontade enorme de se reconciliar com a sua consciência e com a sua irmã Rosa Maria. Conhecia agora que tinha cometido muitos erros e achava que tinha que remediar muito do que fizera. Começou por escrever à irmã pedindo-lhe perdão e ficou feliz quando a irmã lhe apareceu de surpresa em casa de braços abertos. Abraçaram-se longamente como a recuperar o tempo estupidamente perdido e durante dias e dias pouco mais fizeram do que conversar, contando uma à outra tudo o que queriam e estava acumulado no seu coração. Depois foi confessar o seu pecado a um padre de favela do Rio de Janeiro, habituado a lidar com criminosos e desamparados. Tinha a esperança que ele a ouvisse e a aconselhasse. E assim foi. Depois da conversa com o reverendo padre Jonathan Freire, Bem-vinda entregou metade da sua fortuna a instituições de caridade e foi viver com a sua querida irmã. Esta história foi criada e gravada pelos alunos da turma do 8º B no ano letivo de 2015-2016, a partir do excerto de A Varanda de Frangipani de Mia Couto. O texto foi desenvolvido em escrita colaborativa na aula de TIC do professor David Oliveira, edição do Serviço das Bibliotecas Escolares com a colaboração do Leonardo Silva, do 10º CT4.